8805, vai chamar agora o centro Recife em frequência 12085, alternar 12545. Recife 2285, alternado 12545 para o gol no 805. A primária, 12685. 285 primária. 6258, informe a velocidade de cara. 220 nós. Piado, vai seguir tráfego na posição de 12 horas a 10 milhas com 180 de ground. Ah, tá ciente, tá com 180 de ground agora? 185 de ground, então é 2320. Tá ciente, o 6258. 3170, complete a aproximação, 12 em 1, 1895. 1895, da 3170, uma boa noite. Torre, boa noite, da 3170, a meia milha do Inter Serra com trem baixado checado. 2195-2545, gol 1974. Luiz Afonso, na 10, da 3170. Paulo Salvador, é o TAM 3052, informação de alta no Box 612 para autorização, Maceió. TAM 3152, está autorizado Maceió, a nível de voo 330, vai decolar do 0 com curva esquerda, na saída Puca, transição Caju, via Peruísque 58, após Orágua, após conforme rota. Controle a PERI 119.8 e o transponder 5173. Contra essa habilidade, pode voar sim, pra... Mantenha a proa de etapa 1895. Pode etapa 1895. Marcelo, Peruísque 58, Aracaju e conforme rota do plano. 3152, cotejamento está correto, chama pronto para o feedback de treinamento. Camará 3152. Estabilizado foi ele, seu Chené 6258. É 258, complete aproximação, torre 1895. Torre 1895, completa o Chené 6258. Torre Chené 6258, passando o marcador externo. 258, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 6258. Decimonado. 6258, vento de 090 graus, 089, todo autorizado. Todo autorizado, Xenéia 6258. Boa noite, está autorizado o táxi via Taxi Alfa Kilo, parte 3, posição 09. Alfa Kilo, parte 3, posição 09. Localizador. Boa noite, 96, complete a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. 70, ready to copy, departure clear. Portugal 02 Falkland to Lisboa, flight level 370, runway 10, after departure left turn. Puka departure is depart transition via upper Zulu 10. Approach control frequency 119.8 and the squawk 5415. Destination Lisboa, flight level 370, departure runway 10, left turn, Puka departure, depart transition. Upper Zulu 10, approach frequency 119.80, squawk 5415, and Portugal 024. Portugal 024, read back, correct to report, ready to push back and start up. We'll go, Portugal 024. Oito nove meia, zero nove zero grau, zero oito nove, muito boa noite, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 09 do Pat 1. Alfa Juliette, posição 09, 6258. 0896 no solo ao 56. Direita 121 decimal 9. 0918 96, obrigado. Solo de Salvador, boa noite, voo 1896, entrou. Concurso autorizado para o Prião, faz reporta na Juliette. Reporta na Juliette. Perguntar o Zero to Fall, Red to... Pushback. Pushback, entrou. Portugal 024, right to pushback startup, Chris. To pushback startup, reporting right to taxi. Pushback, group. 1896, estou autorizando a engraçar a Juliette, posição 01, não? Perdão, senhora, poderia repetir para o voo 1896? Afirmativo, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 01 do Pachoro. 01 do Pachoro, obrigado. pushback acionamento TAM 3152162. TAM 3152 aguarda o pushback acionamento. Vai. Portugal Zero to Fox, to tap via main aim, on tap to India, on Honda Point, runway 10, contact to tower 118, this one, 95, join 81013. Salvador, voo 1994, autorização Maceió, T50, com a informação aqui, Delta. Globo 994, muito boa noite, um instante cópia. Eu não estou escutando. Portão 3154, fica atento ao banco para trás da guarda, pode ser autorizado para o tiver questionamento, chama para o status. Tá 3152, tá 7 da aeronave, vai passar a retaguarda. Gente, eu tô no 3152, apenas confirmando o Airbus. Gente, eu tô no 3152. 1994, tá pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Mateo, nível de voo 350, na causa 10, com a curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. Via Upper 58. Após horário, após conforme a rota. Controle a série 119.8 e o transponder 5410. Gente, 350 autorizado para Marcelo, decola 510. Primeira curva esquerda, Puca, transição Caju, Upper 58, horário de 98, com controle 5410 no transponder 1994. 1994, planejamento está correto, chama pronto se tiver funcionamento. Chamará o 1994, aqui é o Golfo. Siga para o salvo. Muito bom dia, senhora. Solicito autorização de reboque do Tiger 5 para o pátio 3, posição de número 2. Gente, aguarde a autorização de reboque. Maintain position, contact to 118.95. Confirmou que melhor não chamou o som? Portugal 024, clear to line up and take off runway 10 and 110 degrees with 10 knots. Portão de origem e o destino? Portão de origem é o número 5 e o destino é o pátio 3, posição de número 2. Gente, aguarde o Golf Tankoff. Abrimo, aguardo. Salvador, tá 3152, alternado pronto para ataque com 180 a bordo, 2 horas de autonomia, Fernando Aracaju. Aracaju alternando, por gentileza confirme o POB autonomia, 3152. 2 horas de 1 de autonomia, 180 POB. 0201 de autonomia? Afirmo. É 3152, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chama a torre, 1085, o altímetro no 093, bom voo. Gente, ponto de espera, torre 1085, Pátio Índia, o táxi 3152. Chegou 024, airborne at 09er, call departure 119er-8, have a good flight. Chegou departure 118, boa noite, muito obrigado, oficial 024. Salvador departure, boa noite, Portugal 024, proceda em espera. Made the contact with the cost, but it's a flat 370, 370. Clear up 370, down 0 to 4 on the patch. Flight level 330. 6 level 330, down 0 to 4. Estimativa autorizado o pushback até o PA3, porém para o translado até o PA3 realiza o pushback da aeronave com que ela fique com a cauda para o través do portão 062. Gente, a cauda da aeronave através para o 612. A cauda para o través para 612 ou ingresso na Juliette, o que fica melhor conveniente. Contanto que não atrapalhe o pushback da aeronave no portão 03. A cauda por através da 612, senhor. Chama para início do PA3? Gente, chama para início do translado do PA3. Torre Salvador, tá 3152, tá no ponto de espera, dá 1-0 pronto. Tá 3152, a linha decola dá 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1, né? A linha decola 1-0-0 com 1-1, nós tá 3152. Direct to Zipa. Stand by. Obrigado. Hotel 04, direct to Zipa. Flight direct to Zipa, 04. 152, decolada 113, controle 119, decimal 8, bom voo. Tá, 3152, controle 119, decimal 8. Tá, 3152, contato radar, sobe montanha 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, alta 3152. Reporte, finalizando o reboque no Patrício, Golfo Tango Golfo. Portugal 024, contact now at the center frequency 126.85, and airborne 125.5. Could you say again? You're coming very weak now. Portugal 024, contact now at the center frequency 126.85, and airborne 125.45. I copy now. 126.85, 125.45, wait for Portugal 024. Boa noite, obrigado. Boa noite. 3152, chama Recife, 12685, alterna 12545. 3520, está na identificação 10050 na chegada mais. 0550, está na identificação 10050, mais. Gol 994, coordenação aqui de solo, reposto para o táxi. Esperar para o táxi no 994. solo Salvador, Golf, então Golf formando centro do rebote. Tango Golf ciente do Pat 3, no Pat 3, finalizador é bom, até a próxima. Voo 994, via Índia no ponto de espera, chama a tua 802.95, o último entrou no 093, bom voo, boa início de semana. Sim, mano, via Pátio Índia, ponto de espera, 2.95, estado 1012, 994, boa semana também. O altímetro 1013. 0-3. Salvador, boa, voo 994, pronto. Boa noite, 994, linha de cola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-0-9. Tem outra zona linha de decolar, 1-0, gol 994, beleza? Branco, 9:30, formação Delta. Boa noite, 9:30, Delta confere, informação em curso. Pronto, cópia nível 370 para João Pessoa. Irmão. Boa noite, 9:30 autorizado, João Pessoa, nível de voo 370 autorizado. Decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda. Prefira sair da Puca, transição Caju. A gente intercepta a rota Uprisque 58 até Recife após o direto. 5417 no transponder, o controle opera em 1-9, 18, gol no 896. Autorizado para João Pessoa, nível 370, decolada 1-0 com curva à esquerda, Puca, Caju. Intercepta pelo Uprisque 58, Recife direto ao destino. Passando 5417 e o controle em 1-9, 18. É só confirmando a saída, Puca, Jamo, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju, sim. Correto, 01 no portão, após quando pronto para acionamento, pushback, gol no 9, corrigindo, gol no 896. Passarei, obrigado. 1994, chama Recife, ano 2085, alterna 12545. 2085-2545, boa noite. Localizador, tá 3520. Tá 3520, completa final, torre 1895. 1895, tá 3520. Então era, reporte pro táxi. 2 horas de coordenação, reportará táxi, boa noite, 96. Salvador Morante, tá 3520, uma milha do Contador Externo, baixa travado visual. Boa noite, 3520, livre pouso na 10, vento 090 graus com 109, altímetro 1012. Sente livre pouso, tá 3520. Intensidade do vento para o TAP 3520? 090 graus com 9 nós. Tarso, boa noite, 9h30, 125 a bordo, 2h27, alterna Maceió. Confirme, cuja igreja prende a autonomia? 2h27, alterna Maceió. Boa noite, 9h30, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da piscina 0, quando no ponto de espera pronto, mantém a posição em altímetro 800895. O altímetro agora marca 10, 12, bom voo. Em Departamento autorizado via Índia, ponto de espera, chama torre 1-1-1-8-9-5, ajuste com 0-1-2. Obrigado, bom dia. Vicente, Solos 4-1, no livre direita, Sol 2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. Já. Chegou no 8-9-6, ponto de espera, cabeceira no 0. Solos 8-9-6, linha decola da 1-0, vento 0-9-0 graus, com 8-9. Autorizado, a linha decola, cabeceira no 0, boa noite, 9-6. Decolado aos 4-4, controle 119.8, bom voo. 2-1-9-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 9-6, cruza 1500 na Pouca. Boa noite, 9-6, contato radar, sabe, mantém 370, sair da Pouca. Confirme o nível? 370. 370, saída pouca.